direção. Me sinto correndo na contramão. O peso que carrego em meu coração. Está tão difícil não ceder. Batalhas internas quero vencer. Foi o que me trouxe aqui pra encontrar você. Eu me refaço juntando os pedaços. Vou me levantando do chão. Eu faço tudo só por um segundo e chamar a tua atenção. Se eu te tocar, apenas te tocar. Se eu te tocar, tudo vai mudar. Se eu te tocar, tuas vestes eu tocar. Se eu te tocar, tudo vai. Me sinto sozinho na multidão. Tanto que eu sofri pra chegar a ti. E o que eu preciso fazer? Jesus, não quero mais sofrer. Se o mundo não me vê, eu espero. Espero for